Salvador, mas bom dia, Gol 1021, informação Delta. 0021, autorizado, Salvador. Rio de Janeiro, 360, nível, decola no zero direita, da Euleda Bidev. Bidev é pelo número 857, Porto Seguro, autorizou 16. Controle em 119.8, transponder 5013. Autorizado Rio, nível de voo 360, decola pista 10, primeira curva direita, Dael, Leda e depois Bidev. É para novembro 857, seguro, a Pesilu 16. Controle Salvador 19.8 e transponder 5013 com 1021. 1021, protegimento correto, chama para puxa e fundamento. Eu trago 1021. Só para colaboração, a sua transmissão está com um ruído agudo de fundo, como se fosse uma interferência. Clareza 5, intensidade 3. Afirmativo. E agora, como recebe? Tá um pouquinho melhor agora, senhor. Afirmativo. Obrigada. Para fechar aqui o após Leda, vou direto pro Bidev, né? Afirmativo, Leda, Bidev. Obrigado. Bom dia, eu tá 3601 com a informação Delta no gate 08. Estamos pronto, cópia São Paulo, Congonhas, nível 360. Está 3601, autorizado Salvador, Congonhas, 360. Decola no zero direita, da Euleta Bridge. Bridge é perdo 116. Controle 119.8, transponder 5012. Autorizado nível 360 para São Paulo, Congonhas. Decolada da pista 10, na saída da El, transmissão Leda, após 30, a pessoa 16, controle 8098 e transponde 0112. Tô 3601, na chama push e acionamento. Chamarei, tá 3601. Salvador, Lufthansa 3501, 28 para Pinec, Azul. Botarei, 3601. Oi, Salvador, voo no 021, aqui no gate 303. Solicita pushback acionamento. 03 está livre, voo no 021, no chimitaxi. Livre pushback, pistão no 0, no 021. Salvador, usando 3601 para o táxi com 168 POB, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. 168 POB? 168. Ciente, usando 3601, táxi autorizado via Juliette Alfa. No ponto de espera da 10, chama pronto, altímetro no 013. Ativo autorizado via Juliette Alfa, chamarei pronto no 1301. Barcelona 021 no táxi com 79 a bordo, autonomia 4 horas, Santa Helena, Campinas. Barcelona 021, táxi à direita com o número 2 e a Índia Alfa. Entendeu à direita, ok, visual com Airbus, segue o mesmo, Índia Alfa, ponto espera, encontrará pronto, 03, 021. Salvador, TAM 3601, no ponto espera da 10, pronto. 3601, a linha cola no 0, vento espera 90 graus, 059. A linha cola no 0, TAM 3601. Espera no zero, pronto, gol, 021. No 021, ali mantém no zero. Ali mantém no zero, gol, 021. Controle 119, destino 8. 119, 8, na 3601. Bom dia, obrigado. Bom dia. Controle Salvador, na 3601. Decolado e perfil da saída Tael. Bom dia, na 3601. No contato radar vigilância. Suba e mantém nível 360. Prossiga conforme autorizado. Vindo para 360, no perfil da saída, está 360. Dois Salvador, é o Webjet Whisky direto de Quebec. Whisky Juliette, Quebec, prossiga. Whisky Juliette, Quebec, solicita autorização de reboque da aeronave do pátio 3 para o pátio 1, na posição 10. Autorizado, reporte ao término. Juliette, Quebec, reportará. Limite de decolagem da 10, vento 090 grau 059. Entre de decolagem, vento 10, gol 1021. Na proa de Leda, na 3601. Decolou do 1 no 9, 18 no 8. 9, decimal 8, gol 1021, obrigado, senhor. Bom dia. Salvador, muito bom dia, gol 1021, passa 1500 pés. 1021, bom dia, contato radar na decolagem. Prossiga como foi autorizado. Gol 1021. Sente gol 1021. Oi, Salvador, o Juliette Quebec. Siga. Oi, Salvador, o Juliette Quebec ressalta aí, retifica aí a posição da aeronave no pátio 1, né, para da 10 para a posição 3, positivo? Afirmativo, 03. Tá, livre. Obrigado, Juliette Quebec. Tô confirmando, o Juliette Quebec copiou que está livre para reportar o término? Afirmativo, Juliette Quebec. Passar 140 para 3601. Gente, o TAM 3601. Seria coordenar com o São Centro, com o TAM 3601, na proa de Trufi? controle de Salvador, San 3601. 3601, passa 150, chega agora a Recife na frequência 128, decimal 8, San 3601. Recife 1228, San 3601. Doutor Salvador, Whisky Village de Quebec, livrando frequência no pátio 1, posição 3, grato, bom dia. Bom dia.